faz sucesso. Vamos relembrar as antigas com Edson Ribeiro. E olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração saiu contra a razão sentimental. Não se deixeis cair quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona, o meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, um louco apaixonado. E eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida apaixonados, galera que gosta de tomar uma. O CD é esse daqui.